vai doer. Eu já sabia que isso um dia ia acontecer. Eu que lutava todo dia pra tentar te convencer. Esse alguém que jurou te amar hoje está no meu lugar pra te fazer sofrer. Vai doer, vai doer. Quando eu te ver em outros braços por aí, eu sei que vai doer. Esse caminho já não tem mais volta, o meu destino é sofrer. Fui eu que não dei valor. Confesso, arrependido estou por te fazer sofrer. E se um dia eu chorar, a culpa é minha, você quis me avisar. Eu te deixei na solidão, por muitas vezes machuquei seu coração. Sei que já tenho outro alguém, só pra me fazer pedir perdão. Mas no fundo você sabe que seu coração é meu, que o amor da sua vida sou eu. Vai doer. Te ver em outros braços por aí, eu sei que vai doer. Esse caminho já não tem mais volta, o meu destino é sofrer. Fui eu que não dei valor. Confesso, arrependido estou por te fazer sofrer. E se um dia eu chorar, a culpa é minha, você quis me avisar. Eu te deixei na solidão, machuquei seu coração. Sei que já tem um outro alguém, só pra me fazer pedir perdão. Mas no fundo você sabe que seu coração é meu, que o amor da sua vida sou eu. Vai doer, eu sei que vai doer. E dói, filho. Dói demais.